Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação na palavra do Senhor. Estamos meditando no livro de 1 Coríntios e vamos compartilhar o capítulo 5, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que vai trabalhar o combate à imoralidade na igreja. Irmãos, eu já compartilhei com vocês, só antes de ler a devocional que nos foi enviada, a igreja em Corinto foi uma igreja bastante difícil, complicada mesmo, muitas divisões na igreja, divisões por motivo de classe social, onde os senhores escravos não queriam, por exemplo, tomar santa ceia com os escravos, com os mais pobres, divisões também acerca de preferência com relação a líderes, uns gostavam mais de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, ainda havia os gnósticos. Então foi uma comunidade difícil para o pastoreio, muitos problemas mesmo. Uma igreja que necessitou de muita orientação pastoral. Também problemas doutrinários, com a própria presença dos gnósticos. Uma igreja imatura sob vários aspectos, infiltração de conceitos mundanos na igreja, infiltração de costumes contrários à palavra do Senhor. Então, uma tarefa muito difícil. E hoje vamos trabalhar a questão do combate à imoralidade na igreja. Mas antes de fazer a leitura de um capítulo que é pequeno, capítulo curto, 13 versículos apenas, e basicamente com esse tema, do combate à imoralidade, eu leio para vocês a devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson e equipe. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento da lei de Deus. Deus é santo e não podemos usar seu nome em conversas chulas e piadas imorais. Não podemos usar o nome de Deus para esconder nossos pecados. O nome do Senhor representa o próprio Deus. Escarnecer do seu nome é incorrer em grave transgressão. A Bíblia diz que Deus não terá como inocente aquele que tomar seu nome em vão. Ele nos desejou um dia abençoado e nós também desejamos a ele e à equipe de quatro pessoas para textos de abertura dessa devocional. Desejamos bênçãos e a todos os irmãos também, que todos sejam abençoados em nome do Senhor. Irmãos e irmãs, façamos a leitura e eu já vou simultaneamente, é um texto curto, simultaneamente fazendo colocações de rodapé e também uma ênfase pastoral. Diz assim o versículo primeiro: de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Aqui, irmãos, a expressão grega porneia traduzida por imoralidade, significa todo tipo de impureza moral e indecência. O incesto era expressamente contra a lei judaica. Levítico 18, Amós 2, e era abominável até entre os romanos. O antigo orador Cícero declarou que tal ato era desconhecido na sociedade romana de sua época. O texto de Paulo faz supor que a mulher não se tratava da mãe biológica do homem em questão. Ainda assim, uma atitude repugnante, mesmo para aqueles que não criam em Deus, ou seja, aqueles que eram chamados de pagãos. Então vejam só, mais um elemento nessa igreja complicada, um grande desafio pastoral. Agora uma pessoa estava mantendo relações sexuais com a esposa do pai. Provavelmente o pai era já viúvo e tinha casado ou se juntado com outra pessoa, e o filho manteve relações com essa mulher, sendo parte da comunidade. E isso causou um grande desconforto, tanto para a igreja como para os líderes. Por isso, Paulo escreve nesse capítulo essa questão. E ainda estáis cheios de arrogância. Olha que beleza! Nenhum pastor gostaria de pegar essa comunidade, embora a gente saiba que haja necessidade de pastoreio, mas esse é um caso, Corinto foi um caso realmente desafiador. Ainda estáis cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui entra aquele dualismo, né? Aquela divisão: a carne é fraca, o espírito pode estar bem, mas então Paulo quer entregar a carne dele, expulsá-lo da comunhão e entregar a carne para Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa era uma visão presente, muito fortemente presente na época. Paulo já havia advertido a igreja em Corinto que os crentes devem buscar, dizendo que os crentes devem buscar a santidade, andar em santidade, pois esse é o caráter dos cristãos e o seu testemunho ao mundo. Entretanto, nesse caso, como não houve qualquer manifestação de arrependimento, e, além disso, muitos ainda se portavam com arrogância, afrontando a palavra, Paulo manda, em nome de Jesus Cristo, que seja executada uma sentença pública perante toda a igreja, sentença de excomunhão daquele cristão faltoso, renitente, presunçoso. Um ato formal e solene deveria marcar a exclusão desse pseudo-irmão, do impenitente, excomungar da igreja, da comunhão e do convívio fraterno dos crentes, são a nossa família em Cristo, e decretar sua devolução ao reino das trevas, ou seja, o sistema mundial. onde Satanás reina com toda sorte de crueldades e depravações. Essa sentença vigorava até que o cristão rebelde se arrependesse dos seus maus atos e pecados contra o Senhor e sua igreja. Pecados contra o Senhor e sua igreja, e rogasse por sua reintegração à comunhão dos santos. Então, essa era a expectativa, de que com essa disciplina, esse homem pudesse se arrepender e, tendo se arrependido, fosse reintegrado. Entretanto, algumas vezes era necessário que tais pessoas sofressem aflições espirituais, psicológicas e físicas, até que compreendessem o valor e a bênção de viver guardados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mesmo pessoas que jamais se arrependem claramente, nem voltam ao bom senso espiritual, poderão ser salvas no último dia, por haverem um dia aceito ao Senhor e se tornado cristãs. Portanto, esse julgamento final não pertence à igreja. Confira Efésios 2:12, Colossenses 1:13, 1 João 5:19. Esse é um motivo de muita reflexão e há opiniões diferentes, mas aqui Paulo trata a matéria nessa situação, com essa característica, nessa conjuntura. Tentar fazer com que o processo de excomunhão fosse um meio daquela pessoa sofrer as consequências espirituais e assim por diante, e um dia viesse a se arrepender dos seus pecados e fosse reintegrado. E ele trabalha um tema, no mínimo desafiador para todos nós, de que ainda que uma pessoa não tenha se arrependido até o último dia desse pecado, pode ser, segundo Paulo, que ainda seja salvo. E com isso ele projeta esse processo de salvação para o dia do Senhor, o dia em que Deus vai julgar. Então, esse era o julgamento da igreja com a disciplina, objetivando o arrependimento, a mudança de postura, a reintegração à igreja. Mas se isso não acontecesse, Paulo está entregando a matéria na mão de Deus. E se Deus quiser salvar, porque em algum momento essa pessoa aceitou Jesus como Salvador e Senhor, o Senhor salvará. Mas há o que se refletir aqui, porque a aceitação de uma pessoa como Senhor implica, se ele é Senhor, eu sou servo. Se ele é Senhor, ele comanda, eu obedeço. Se ele é Senhor, ele orienta segundo a palavra e eu sigo essa palavra. E caso eu não siga essa palavra, isso fica um conflito grande. Será que para essa pessoa, de fato, Jesus é o Senhor? Ou aquilo que a gente sempre fala, alguns tentam aceitar a Jesus só como Salvador e não como Senhor. Por outro lado, também nos deixa a matéria em reflexão de que Deus conhece tanto o coração das pessoas que Paulo projeta o seguinte: pode ser que ele não tenha se arrependido até o último dia desse ato, e não tendo se arrependido desse ato, o seu coração talvez não tenha vamos dizer assim, seguido ao Senhor nessa matéria, mas no restante, talvez tenha. Então, irmãos, eu confesso a minha dificuldade em reconhecer que alguém aceite ao Senhor e, tendo sido detectado um pecado, que isso não venha acompanhado de arrependimento. E o fruto do arrependimento é a mudança de vida e de atitude. Não que todos nós, ou qualquer um de nós, melhor colocando, já tenha alcançado a estatura de Cristo Jesus, a perfeição em Cristo, já seja obediente em tudo. Não é isso. Mas a dificuldade em compreender que, pelo menos, o arrependimento e o fruto do arrependimento não esteja acompanhando essa pessoa. Porém, Paulo nos deixa aqui essa possibilidade e eu acho sábio que nós tenhamos uma coisa em vista. Se realmente alguém pode ter uma área ou mais de uma em que não se arrependeu, mas, colocando o julgamento na mão do Senhor, é sábio da nossa parte, será sábio compreender que quem conhece o coração das pessoas, de todos nós, de mim, primeiro para mim, depois para vocês, quem conhece o nosso coração é o Senhor. Então, Paulo aqui, com o seu texto, versículo 5: entreguem esse homem a Satanás para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, que nós tenhamos a sabedoria de lembrar: deixe o julgamento para a mão de Deus. Mas uma coisa posso afirmar, para não fazer reflexão ou um pensamento teológico à luz de um versículo, porque é sempre um perigo. Essa, sem dúvida, não é a regra. Não há dúvida nenhuma. Olhando para todo o texto bíblico, até no período do Antigo Testamento, no Novo Testamento, também, toda a Bíblia, a regra é, uma vez exortado, uma vez chamado atenção numa questão que é palavra de Deus, o que em geral acontece ou deve acontecer é o arrependimento e o fruto do arrependimento, ponto final. Essa é a regra. Não há discussão. Agora, Paulo aqui abre um ponto e vírgula. E nesse ponto e vírgula, ele não está relativizando o campo da moral, pelo contrário, está até pedindo excomunhão, mas está colocando o julgamento, seja salvo no dia do Senhor. Está colocando o julgamento do dia do Senhor como o parecer final. Pronto, acho que agora. Então a regra é essa: arrependimento e fruto de arrependimento, mudança de vida. E no caso de alguma exceção, vamos pensar que ninguém escapará do justo juiz e deixemos então na mão do Senhor o julgamento dessas causas que não obedecem à regra. Na verdade, tudo está na mão dele, mas estou falando que há uma regra que você percebe em todo o texto bíblico. Mas nessas exceções, nessa exceção e mais algumas exceções, coloquemos então na mão do Senhor. E que no dia do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, perdão, como diz o apóstolo Paulo, que o Senhor avalie, e se ele avaliar que deve salvar, que ele salve. Mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Isso nos imobiliza? Não. Isso tira de nós esse caráter pastoral, de aconselhamento, de chamada de atenção, de exortação, de exortar, de trazer para o caminho reto. Não, afasta da reta doutrina, né? Ortodoxia. Não, também não. Então vamos continuar com o procedimento que a regra estabelece, a regra bíblica, orientação bíblica. E coloquemos tudo, sempre tenhamos humildade para colocar tudo na mão do Senhor e saibamos que as exceções, quem vai avaliar é Deus. Então não nos imobiliza, continuemos no trabalho pastoral, continuemos na ajuda uns aos outros, como irmãos, no aconselhamento, para que a pessoa entenda a orientação bíblica, para que ela se arrependa, para que ela demonstre o fruto desse arrependimento com mudança de postura e tudo mais. Tudo igual. E coloquemos o juízo final, como a própria palavra diz, né? Uma palavra final de Deus, né? Na hora da palavra final, que o juiz eterno, que o Senhor delibere sobre quem vai ser salvo e sobre quem não vai ser salvo. Amém. Glória a Deus. Eu acho que isso nos deixa. Eu quis expor esse. Primeira, a questão do texto. Segundo, as variáveis que estão presentes aqui, né? Terceiro, deixar bem claro, isso imobiliza, neutraliza a nossa ação de tal maneira que nós possamos ajudar uns aos outros no caminho do arrependimento quando necessário? Não. E quarto, aí sim podemos dizer, tomamos uma postura. Bom, em última análise, no dia do juízo final, o Senhor defina o que lhe parecer, o que lhe parecer correto, e, na verdade, sabemos que ele é o justo juiz, ele conhece os corações. O que ele deliberar é porque ele conhece os corações, e louvado seja o nome dele. Seguindo, versículo 6, esse vosso orgulho não é bom. Olha, tanto não há aqui uma postura de, como posso dizer, de neutralidade, como aqui não há uma postura de frouxidão, como aqui não há uma postura de flacidez, é que Paulo continua dizendo o que deve ser feito. Então, Paulo é categórico sobre o que deve ser feito. A única coisa que ele nos aponta aqui é para uma situação de deixar a palavra final do Senhor para avaliar esses casos em exceção. Mas lembremos, o ideal não é esse. O ideal é que a igreja se arrependa. Senão, nem precisaria ter mandado a carta, né? Aí Paulo poderia pensar, se ele fosse condescendente, ele, não vou mandar a carta, tudo no dia do juízo final Deus resolve. Não. Paulo aqui é firme, mas ele deixa esse elemento que nós ponderamos. E ele diz aqui no 6, né, esse vosso orgulho não é bom. Está se posicionando. Não tem neutralidade. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Lembram de Jesus? Ele cita aqui o que Jesus falou: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Aleluia. Então, Paulo repete uma metáfora muito usada por Jesus para evidenciar que os cristãos são posicionalmente, categoricamente, santos, santificados por Cristo. E, portanto, os devem ser também no procedimento diário, puros, como a massa dos pães, sem fermento, sem levedura, oferecidos como alimento durante a festa da Páscoa, como nos mostra lá o relato de Êxodo 12. Nas Escrituras, em geral, o fermento simboliza o mal, o pecado. Veja lá Jesus, Marcos 8, versículo 15, que penetra na alma humana, azeda e se desenvolve, cresce, contaminando todo o corpo. A igreja deve estar atenta e, com amor e firmeza, livrar-se do fermento do pecado, pois é nova massa, composta de novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por isso eu disse que eu tenho dificuldade. Não em compreender que o ser humano, mesmo cristão, e mesmo em processo de amadurecimento, falhe, peque. Não, não é essa a minha questão. A questão é que, sendo novas criaturas, nós estamos abertos. O Espírito Santo testifica no nosso espírito acerca do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos abrimos para o arrependimento. Essa é a questão. Mas que o Senhor julgue segundo ele conhece em todos nós. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Em sua morte expiatória na cruz do Calvário, cumpriu completamente, e de uma vez por todas, as demandas da lei quanto à instituição do sacrifício judaico do Cordeiro Pascal. Isaías 53, João capítulo 1, 29. O livro de Hebreus. Então, há uma regra, queridos. Há um princípio. Também o texto de Jesus com Nicodemos acerca do novo nascimento. Há uma regra. Se alguém está sendo dirigido pelo Espírito Santo, está aberto para ouvir o testificar do Espírito no seu interior, no seu espírito, e vai testificar acerca do pecado. Ora, uma vez testificando, o Espírito Santo falando que isso é pecado, da justiça, do juízo, o novo nascido se abre para o arrependimento e para a mudança, para o fruto do arrependimento. Então, isso tem que ficar muito claro quando nós olhamos um versículo assim, isoladamente, não se pode perder a compreensão da totalidade da Bíblia. E nós chamamos, pode chamar também para você ir se acostumando, de uma leitura mais integral ou mais sistemática de toda a Bíblia, senão é um perigo. O Cristo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado no exato dia da Páscoa, do Pessah, celebração anual que começava no entardecer do dia anterior, quando se realizava a cerimônia familiar e comunitária da refeição da Páscoa. Já citei o texto de Êxodo. Aleluia! Que o Senhor vá, então, operando em nós, através do Espírito Santo e da palavra, a testificação acerca da santidade, e nós sigamos o caminho da santidade, e Ele possa ir gerando a santificação pela palavra, como obra do Espírito também, o Espírito Santo e a palavra, que isso vá nos gerando uma vida reta, santa, agradável diante de Deus. E no caso do pecado, ele testifique, ele mostre para nós o pecado, a justiça, o juízo e nos conduza ao arrependimento. Esse é o princípio. E esse princípio Paulo está buscando explicar para a igreja, para que a igreja possa caminhar nessa direção. Só esse parecer que do versículo 5 que nós fizemos essa ponderação é bom. Por que é bom? Mesmo numa breve devocional. para que você, uma hora, abrindo o texto e lendo um versículo, não se afaste da interpretação da totalidade da Bíblia. Você não fique com uma impressão errada, tá bom? Por isso, versículo 8, celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento maligno e da corrupção, o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Nasceu de novo? O Espírito vai gerando esse pão, a vida de Jesus. A vida de Jesus, que é como um pão que desce do céu, e ele é o pão que desce do céu, e em Jesus não há fermento do diabo, nem de qualquer, do mundo, das trevas, nada disso. Mas é um pão da sinceridade, é um alimento da verdade. Ele é a própria. Versículo 9. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Olha, Paulo está sendo claro, contundente, no todo, tá bem? Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Então, Paulo tem a clareza. Nós não temos como, só se nós saíssemos do mundo, para não ter nenhum tipo de vinculação, associação, ou pertencimento a um grupo. O local onde você estuda, há pessoas que não são da fé e podem ter uma prática imoral. O local onde você trabalha, você pode ter chefias ou subordinados que são imorais, mas você tem que trabalhar nesse local. Nós também que pastoreamos a igreja, temos dentro da igreja, olha o caso aqui de Corinto, nós temos uma série de pessoas que congregam, mas que apresentam uma postura, um comportamento não condizente com a palavra de Deus e que são posturas mundanas, imorais. Mas Paulo está falando, não dá para ficar sem ter algum vínculo com eles. Senão você não estuda, senão você não trabalha, senão você não vai nem à igreja. Você não vai, né, você tem que se esconder numa caverna e mesmo assim aí você vai se deparar consigo mesmo, com as suas contradições. Então Paulo deixa claro, eu não me refiro à associação com pessoas imorais desse mundo, nem aos avarentos desse mundo, nem aos ladrões desse mundo, ou ainda aos idólatras desse mundo. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, é um aposto, com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, por imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Irmãos, aqui a vara comeu solta mesmo, né? Correu solta. Porque Paulo falou, ó, os do mundo não tem jeito. Você estuda. Você não tem controle sobre a vida de todo mundo do seu colégio. Você trabalha, você não tem controle sobre todo mundo do local do seu trabalho. Agora, dentro do campo da fé, dentro do ambiente da igreja, não se associe, porque nesse caso é se associar com o cinismo. Não seja cínico. Porque esse fulano se afirma irmão, mas ele é imoral, ou é ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, ou embriagado, ou estelionatário. Ora, dentro da casa do Senhor, Paulo está dizendo, dentro da casa do Senhor é inadmissível. No mundo, não tem jeito. Só se você sair do mundo. Versículo 10. Última parte. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Agora, dentro da casa do Eterno, do Altíssimo, aí não. Não é possível manter comunhão com alguém que se diz irmão, mas é imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Paulo está dizendo aqui, olha, não seja cúmplice, não seja cínico como esse irmão aí que estava com a mulher do pai, é cínico. E Paulo entregou a Satanás, falou que entregassem ele a Satanás e o excomungasse. Então, com esse cinismo, você não pode ter comunhão. Não pode ficar numa boa, ah, tudo bem, tal, né? Não dá, irmãos. Não dá. Nós temos que ser firmes nesse particular. Nós temos que ser francos. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser verdadeiros. Olha o pão sem fermento. Nós temos que ser sinceros e verdadeiros. E aí não dá. Dentro da casa do Senhor não dá. Eu confesso a vocês, com 35 anos de pastorado, nunca peguei uma igreja como Corinto. Infelizmente. Porque, embora a igreja possa e haja, certamente há, né? Igrejas no mundo inteiro que tenham esse leque de problemas que Corinto teve, isso faz com que você tenha que ficar o tempo inteiro do seu pastorado apagando incêndio. Todo pastor tem que apagar um incêndio aqui e outro acolá, na família de um. Na postura de outro. Isso acontece, isso é próprio do pastorado. Agora, uma igreja como Corinto, olha, é para louvarmos ao Senhor pela vida de Paulo, de Apolo, de Pedro e de outros que foram líderes dessa igreja. Porque você ficando o tempo inteiro como bombeiro, apagando incêndio, você perde todo o tempo, muito tempo. E aí a igreja não consegue praticar muito a missão, porque ela tem que ficar em torno dessa questão. Quando você tem que administrar um conflito, dois, três, isso é próprio. Isso é próprio. É para isso que a igreja precisa também de pastores, né? Não só para ensinar a reta doutrina e pastorear nos momentos de grande alegria ou de grande dor, mas isso é próprio. Você está lá para curar os enfermos, né? De espírito, alma e corpo. Corpo também, porque você vai ser aquele que vai orar e pessoas serão curadas no corpo. Ou você vai encaminhar, se a pessoa não for curada, você vai encaminhar para os agentes, né? Da área. Se for da alma, você pode contar com profissionais da área. Se for do corpo, pode contar com profissionais da área. Né? Então, isso é próprio do apostolado de Paulo, do apostolado de Pedro, do pastorado de Apolo e do nosso. Agora, um desafio como a igreja de Corinto, eu vou dizer uma coisa, hein? Que luta! Porque Paulo não escreve à toa, irmãos. Quero já caminhar, faltam dois versículos. Ele não teria falado, não teria por que ficar só falando de problemas ou como se fossem sinônimos, ou então levantando um leque de problemas, hipoteticamente. Não, ele é muito claro. E quando você analisa a característica literária de Paulo, Paulo era fariseu de fariseus, né? Paulo é um teólogo sério, é um apóstolo sério, um plantador de igreja. Então ele não está aqui fazendo aula de retórica para falar bonito, né? Ele está dizendo: não sentem com imorais, com gananciosos. Ora, devia ter ganância lá também, né? Já falamos dos ricos e dos escravos, idólatras. Bom, devia ter a presença da idolatria, com a infiltração dos deuses lá de Corinto. Caluniador. Bom, caluniador já vimos no próprio texto que haviam caluniadores do próprio apóstolo Paulo. Embriagados. Tinha gente se embriagando. Estelionatário. Certamente Paulo tinha relatórios de pessoas que traziam os filhos na fé que diziam: olha, acontece isso. Então ele diz: olha, não sentem com essas pessoas. Então foi um grande desafio e é um grande desafio para nós, e nós também não devemos nos sentar. Nesse sentido, preste atenção, nós temos que ser firmes. Somos igreja de Jesus ou não somos? Se somos, então temos que limpar a casa, temos que acertar as coisas. Glória a Deus. Que essa devocional nos ajude. Eu sei que é difícil achar uma igreja, ainda bem, né? Uma igreja com tantas coisas, mas de qualquer maneira, ainda que fosse um item só imoralidade, nós não podemos ser complacentes. Tá bem? Eu repito, é difícil ter um caso tão grotesco, mas mesmo que seja um item só, não podemos concordar e ficar tranquilos, numa boa, e deixa rolar. Não, não é essa a vontade de Deus. Então, não sentem os irmãos, não concordem, sentar aqui, né? Não concordem que a igreja vá se acostumando com essas questões: imoralidade, ganância, idolatria, calúnia, embriaguez, estelionatários, né? Problemas nessa área. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar todos os que estão fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência, que ele fecha com a questão moral. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive da prática da indecência, e a igreja tem que ser mais efetiva nessa questão. Primeiro chama, primeiro aconselha, orienta, chama ao arrependimento, mas se há uma obstinação e não há arrependimento, então aí, até que haja, essa pessoa não pode estar junto com os irmãos, pelo menos que não tenha nenhuma postura de liderança. Pelo menos. Ainda nós temos questões em particular, essas ou outras, e às vezes a pessoa ainda ocupa funções assim de liderança estratégica. Não podemos. Temos que buscar a santidade bíblica. Por isso o nome desse WhatsApp. Irmãos, é função da igreja orar, orientar e buscar a reconciliação do pecador com Deus. Amém? A disciplina na igreja não deve ser uma atitude intempestiva ou despótica. Para os mais jovens, tirane. Não é uma tirania, né? Não é tirânica. Não é uma coisa, não é uma ditadura, não é nada assim, não é isso. Mas um processo amoroso e justo, com vistas a recuperar o faltoso, a plena comunhão com Cristo e com os santos, os crentes da igreja. O primeiro passo desse processo, quase sempre, é o mais negligenciado, o que traz graves consequências, e consiste na busca de um diálogo particular e conciliador entre a pessoa que se sente ofendida e o suposto ofensor. Veja Mateus 18, 15 a 18. Todavia, não cabe à igreja julgar o mundo e os incrédulos, pois esse papel é de responsabilidade das autoridades governamentais constituídas em suas várias instâncias, cujo julgamento final e eterno será decidido por Deus. Nós não vamos julgar o mundo. Deixa as autoridades e deixa o Senhor. Eles já estão julgados, já estão condenados, se não mudarem de posição. Porque quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado espiritualmente. Então não precisa julgar, já está condenado. A não ser que se arrependa e aceite a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mas cabe a nós zelar pela santidade bíblica da igreja. Isso sim, nós temos que reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Que Deus nos abençoe e Deus abençoe você com mais esse capítulo da Bíblia e que seja mesmo de inspiração. Primeiro, para você. Para que você abra o seu coração para o arrependimento quando o Espírito Santo mostrar o pecado. Segundo, para com você com relação aos irmãos. Para que você seja um instrumento não de juízo, mas de um instrumento de amor, de aconselhamento, de carinho e de orientação sobre a verdade. E não negocie a verdade. Ela não está aí para ser negociada. E que isso tudo colabore para que todos nós, como cristãos, todos que são cristãos, caminhem na santidade bíblica. Tá bem? E se alguém não se encaixar, como diz o texto, que seja disciplinado. Primeiro procure individualmente, depois com uma testemunha, depois com a liderança da igreja, não havendo arrependimento, que haja mesmo uma disciplina rígida, até que, esse é o nosso propósito. Não é para fazer o mal, mas é até que a pessoa se arrependa. E se ela não se arrepender? Bom, se ela não se arrepender, deixe nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo por parte do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, e assim permaneça hoje e para sempre. Amém. Amém.